E há algumas apelações, inclusive, né, com o progresso aí da tecnologia, das mídias. As pessoas transformam o processo de contentamento e de alegria como se fosse tão natural vulgarizá-las, né? Quando, na verdade, como bem mostra Emmanuel, a alegria, o contentamento, ele é um processo natural da alma feliz. E eu vejo que é muito isso que Jesus, na sua boa nova, ele veio resgatar nos nossos espíritos. E digo nossos, porque nós já fomos do passado e estamos aqui ainda, né, caminhando para a evolução. Mas tanto naquela época, quando ele falou com um pessoal da sua época, os fariseus, os publicanos, né? E também hoje, quando nós trazemos o evangelho para a nossa realidade, os ensinamentos de Jesus, eles foram muito focados na vida, muito focados na valorização da vivência, da felicidade, do amor. E quando nós somamos assim o amor, somamos a felicidade, só resulta alegria, né? Mas quando a gente pensa na felicidade, também é muito importante entender qual é a felicidade que nós queremos. Porque tem pessoas que se sentem felizes pela conquista material. Quanto mais conquista bens materiais, quanto mais vai alcançando os seus desejos do plano carnal e valorizando pouco os aspectos espirituais, elas se sentem felizes, se sentem realizadas. Porém, chegará o momento em que toda essa alegria, essa felicidade, ela fica efêmera, ela fica em vão, ela fica vazia, se não for acompanhada da alegria da alma. E a alegria da alma não se faz com bens materiais. A alegria da alma se faz pelas conquistas do nosso progresso espiritual. E eu vejo que daí o Emmanuel, ele pontua em cada situação da vivência de Jesus bem essa característica da alegria da alma. Quando ele cita Madalena, quando ele cita Lázaro, né? Na verdade, ele está pontuando os aspectos da vida que são evidenciados com o espírito da alegria e da felicidade. Bem, e é também com essa alegria que eu posso saudar e dizer boa noite, meu amigo Alex Bonafini. Boa noite, amigo Wilson. Boa noite, Maria Antônia. Boa noite, ouvintes. Com muita felicidade que nós estamos aqui mais uma vez reunidos, encarnados e desencarnados, para esse trabalho bendito. E nada como começar com o ponto principal do cristianismo, do espiritismo, que é a alegria, que é a felicidade. Porque nunca uma crença ela pode se basear, né, algo que nos leve a grandeza interior em tristeza, em comiseração, em depressão. A crença, ela tem que se basear na alegria, porque amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo, é um ato de alegria. Quando você ama alguém, é um ato de alegria interior. A não ser que você seja compelido a fazer, submetendo. Por exemplo, na Idade Média, a pessoa que era cristã, ela não podia ser feliz, porque o riso, a felicidade muito, muito demonstrada, muito exteriorizada, ou era sinônimo de demência ou de pacto com o demônio, e você era torturado e preso por causa disso. Alex, você está dizendo, e é verdade, quando a gente olha as fotos, né, das pessoas aí de algumas gerações atrás, sempre todo mundo muito carrancudo, né, como se não pudesse sorrir. Os pais de família, não é assim? Sim, porque não podia, porque era um ato pecaminoso. Né? Tanto que os padres de antigamente diziam dessa época que imagina que Jesus não sorriu, por que, que nós vamos sorrir? Mas como que eles sabem que Jesus não sorriu? Tem foto de Jesus sem sorrir ou sorrindo? Imagina, Jesus devia ser de um bom humor fora do comum. Porque como lidar com uma turba esfaimada, triste, sem consolação nenhuma, sem esperança? Eles juntavam um público de 150, 200 pessoas numa pobreza, numa dificuldade. Não tinha mercadinho, não tinha farmácia, não tinha nada. Tudo o pessoal tinha que plantar, tinha que cultivar para colher e comer. Comia-se carne uma vez por ano. Que alegria que esse povo tinha. quando eu digo comer carne, não é que só a gente deve comer carne, mas o pessoal comia coisas simples, porque não tinha onde tirar, não tinha onde comprar, então era muito difícil a vida. Então Jesus veio trazer alegria, tanto que bem-aventurança quer dizer, bem-aventurados são felizes. Felizes os humildes, felizes os mansos, os pacíficos, os puros, e até os que sofrem, né? Sim, os que sofrem, porque serão consolados, porque só na alegria que você vai suplantar as trevas da ignorância. E quando a gente fala treva da ignorância, é a tristeza. Porque a ignorância nos leva num patamar de ilusão tão grande que a gente se acha feliz sem ser feliz. Com coisas efêmeras que logo mais a gente tem necessidade de tê-las novamente. Mas o Espiritismo é doutrina de alegria, de felicidade. Os oradores que propagam a doutrina espírita, eles são orientados numa técnica de oratória que é comum a todos os oradores, espíritas e não espíritas, a usar o riso. Uma piada, sem ser jocosa, sem ser vulgar, para quê? Para poder fazer com que as pessoas consigam sentir compenetradas de suas palavras. Porque você só toca as pessoas com palavras que são dados binários como se fosse um computador, através da emoção. Tanto é verdade isso que tem uma passagem da vida do Chico Xavier, quando ele foi vulgarizado na revista Cruzeiro pelos dois repórteres que fizeram e aconteceram com a sua pessoa, e ele sabia que aquilo ia acontecer, tanto que deixa os livros com o Emmanuel psicografando o nome verdadeiro deles, porque eles se passaram por jornalistas americanos, e etc. E no final ele vem para o Emmanuel e fala, nossa, mano, você deixou isso acontecer? Ele falou, não, foi só a vaidade que deixou, Chico, isso acontecer. Mas não fique triste, porque Jesus foi para a cruz, você só foi para a revista Cruzeiro. Só para o Cruzeiro. Então ele faz uma piada com aquela situação, que foi a mais difícil e amargurada que o Chico passou. Por que que a Emmanuel ia fazer? Ia chorar com ele, abraçar os dois e ficar chorando? Aí só faltava cantar uma música sertaneja. Não, ele fez uma piada. Sofrência. É, a sofrência. Não, não, para com esse negócio de sofrência, Ave Maria. Ele contou uma piada pro Chico para explicar que a nossa vaidade nos leva a caminhos difíceis. Que muitas vezes nós somos chamados a situações martirizantes, mas que somente a alegria e o amor podem transformar essa situação. E nós que trabalhamos no meio da doutrina espírita, nós passamos por situações muitas vezes difíceis, que somente com muita alegria para suplantar, porque a vida é assim. Os homens ainda eles não se compenetraram da grandeza de Deus, de quem é Jesus, do que vale a pena você ter uma fé raciocinada, não algo que lhe convém, mas algo que te ensine, que te transforme, e isso deveria ser motivo de burilamento e de alegria. Mas nós somos jovens, temos milhares de reencarnações, mas é um princípio da evolução anímica, então é só a gente aguardar que o tempo vai fazer com que a gente passe a se alegrar verdadeiramente com coisas úteis e grandiosas. Eu acho muito interessante quando a gente fala sobre alegria, e a Maria Antônia também pontuou isso, e quando fala sobre felicidade, né? São coisas diferentes, elas acontecem em instâncias diferentes do ser. A alegria é uma manifestação quase que emocional, uma manifestação mais externa, assim dizendo. Isto é, as coisas do mundo exterior nos alegram, mas ainda não tem a ver com a felicidade. A felicidade já é uma construção. Então ela é de dentro para fora. Então cada um constrói a sua felicidade. É claro que os elementos exteriores também contribuem para a pessoa construir a sua felicidade. Por isso que quando ela se alegra com a questão, é mais fácil ela construir experiências positivas e, portanto, a tal da felicidade. A gente encontra como definição de felicidade paz de espírito. Então veja como não tem nada a ver com alegria. A alegria, muitas vezes, é uma euforia. Isso é, a pessoa pode estar alegre externamente e profundamente infeliz lá no fundo da alma. É um ato momentâneo, né? É momentâneo. Mas, e o oposto também pode acontecer, a pessoa pode estar triste do lado de fora, mas feliz internamente, isto é, em paz. E é nesse ponto que a doutrina espírita também é útil, isto é, alguém que perde, por exemplo, um ente querido, uma pessoa muito próxima, é lógico que ela vai viver o luto, ela vai sentir saudade, então ela vai ficar triste. Mas ela não vai ficar infeliz, é diferente. Ela pode permanecer feliz, isto é, em paz, ainda que na tristeza. Em paz por quê? Porque ela sabe que aquele ente será bem recebido, receberá os cuidados necessários, que ele está bem, que a vida continua, que eles se reencontrarão novamente. Então, nesse ponto que é o que Alex colocou, o Espiritismo é uma mensagem de alegria. E vocês sabem, né? O Alex comentou sobre isso, e vocês sabem que, às vezes, até no meio espírita, a gente precisa reforçar essa mensagem. Porque alguns espíritas pensam que é necessário ser carrancudo, né? Ter aquela feição lúgubre ali para poder, não sei, ser respeitado ou alguma coisa assim. Ah, porque fala com os espíritos, né? Não é nada disso. O Espiritismo é muito leve, né? Nós não fazemos apologia à tristeza, ao sofrimento, muito pelo contrário. Mas o Alex também pontuou uma coisa muito importante, que é o limite. A alegria é importante, mas também tem um limite da piada para não se tornar vulgar, né? Porque é um limite do bom humor e do deboche. A Maria Antônia também comentou a respeito disso, porque... O deboche já é uma coisa que... Né, não cabe. Não cabe, gera uma atmosfera desagradável. Às vezes a pessoa se sente mal, fica constrangida, né? Uma brincadeira de mau gosto com o irmão. Então, a gente tem que saber respeitar, saber o limite, mas sim, tá sempre com um sorriso no rosto. E quando a gente vai mudando, né, Alex, Maria Antônia, o nosso ouvinte também, quando a gente vai mudando a nossa vibração, quando a gente vai aprendendo a ser grato, quando a gente vai educando os nossos sentidos, percebendo tudo, o amor que existe em torno de nós, a alegria vai se refletindo no nosso rosto, né, mesmo sem a gente perceber. Mas o oposto também ocorre. Às vezes, em função das dificuldades do dia, do cansaço, a gente vai fazendo cara feia. Quando a gente vê, a gente está fazendo careta, né? Está assustando as pessoas e não sabe por quê. Então, é importante, apesar de ser uma manifestação exterior, né? Mas é importante, a alegria no nosso semblante vai ajudar nas relações sociais, né? E essas relações sociais é que vão criar um ambiente propício para a gente, um ambiente melhor para a gente poder aprender, né? E crescer. Eu queria lembrar... Porque você citou da Idade Média, não é, Alex? Mas se nós reportarmos a nossa época aqui, né? Nesse período que nós estamos vivendo, não precisamos chegar na Idade Média, não. Porque eu vejo por mim, né? Morei na zona rural. Venho de uma família que tem toda uma história... mas eu não quero entrar no detalhe da minha família, mas eu vivenciei muito essa experiência. O que, que a gente percebe em algumas situações? Que de acordo com a vivência que as famílias antigas tiveram, elas preservam esse comportamento de fechamento, de contenção das expressões de sentimento, né? Isso é muito comum. E daí, quando nós vamos observar o que acontece na história, a gente percebe assim, são famílias que são egressas de uma experiência de Primeira e Segunda Guerra Mundial, que passaram por uma experiência dificílima. Nossos familiares, antecedentes que vieram da Itália, de Portugal, vieram lá da Europa toda para chegar aqui no Brasil, na esperança de construir suas vidas. E nessa esperança, dado ao sofrimento, dadas as experiências que eles passaram, dadas as agruras próprias das viagens até chegar aqui, e mais, se somando à questão cultural de cada grupo, porque a gente percebe que alguns grupos são mais alegres, festivos, apesar da dor. Outros são mais fechados, né? Então, tem muita questão cultural permeando os comportamentos das pessoas e que reflete no físico das pessoas, né? E quando reflete, às vezes você olha uma pessoa e você acha que ela é muito sisuda, muito carrancuda, né? E na prática, ela não quer ser assim, ela não é assim, mas ela traz em si todo esse traço do passado familiar. que se soma, às vezes, até experiências dela própria com sofrimentos encarnatórios e tudo mais. Então, são pessoas que precisam ser alertadas dessa... Então, eu vejo que o tema de hoje é um tema que nos leva a uma reflexão que poucas vezes nós fazemos. Não é? E aí a gente acaba repassando para a nossa postura física essa postura de fechamento, de não expressão das nossas emoções, não gostar muitas vezes de expressar alegria, né? E então eu vejo que esse é um aspecto de educação que a gente precisa corrigir também. Eu queria aproveitar até enquanto a Maria Antônia falava dos aspectos culturais. Eu acho que muitas pessoas já ouviram essa frase, eu pelo menos já ouvi várias vezes, entre alguns familiares também, os mais velhos sobretudo, ri muito hoje para chorar amanhã. Né? É. Então a pessoa tem uma espécie de medo de dar muita risada hoje, de ficar muito feliz hoje, né? De manifestar muita alegria hoje e amanhã chorar. Olha bem que coisa. Tem medo de ser feliz hoje, é como se gastasse. Eu vou gastar toda a minha alegria hoje, amanhã não vai sobrar alegria para amanhã, não é? Não, e aí você vê que você poderia juntar os dois, né? Que o mais gostoso que tem na vida é chorar de rir. Chorar de rir, exato. Ah, como é gostoso chorar de rir. Porque as pessoas, elas também não prestam atenção, porque isso que você falou, Maria Antônia, o Jung falaria que é um arquétipo. É um arquétipo que veio sendo transmitido por gerações e as pessoas se mantiveram. Mas a ciência acabou por descobrir que ser feliz dá vida longa às pessoas, dá longevidade e também não adianta ter longevidade e cair nos pedaços, mas dá uma vida saudável. Porque, por exemplo, quando eu vou fazer uma prece, que eu estou em estado de alegria, porque imagina, você vai fazer uma prece, orar para Deus, tem muita pessoa que faz assim, ou faz dormindo, ou faz de má vontade, mas quando você faz a prece verdadeira, você tem um ato de alegria porque você está em contato com Deus. Você produz serotonina, que é um elemento que te dá paz, equilíbrio e faz com que você tenha saúde. Quando você escuta uma música que você gosta, você produz dopamina. Por isso que existe a musicoterapia, que são elementos que faltantes, esses dois elementos, juntando com a noradrenalina, é que faltando eles, se dá a depressão. Depressão é exatamente a depressão. O desequilíbrio. E outra coisa, nós produzimos um elemento chamado beta-endorfina, que não se vende em nenhuma farmácia, que fortalece o sistema imunológico, mata células cancerígenas, tem ação analgésica maior que da morfina, da codeína, e a gente só produz em três situações. Quando nós rimos, quando nós fazemos sexo e quando nós fazemos exercício físico. Então, o que acontece? Quando nós estamos em estado de alegria, e quem está em estado de felicidade, vai ser mais comum você produzir esses elementos, há uma mudança neuroquímica endocrínica no nosso organismo, que faz com que a gente tenha uma vida física plena e uma vida espiritual plena. Então, a alegria é a base de tudo. É por isso que a gente tem que ir vivendo, aprendendo, modificando. Eu lembro quando comecei a fazer palestra na Casa Espírita, as pessoas me chamavam, eu ia sério. Aí eu me postava na frente, aquela cara séria, e começava a falar, depois desandava a falar, e tudo bem, sorria, fazia as piadas, etc. Aí começaram a falar, nossa, mas que cara feia, que cara de bravo que você vai fazer a palestra, porque a gente vai tão concentrado, aquela cara. Aí eu comecei a me educar para ir sorrindo, e começar a falar sorrindo para as pessoas se sentirem mais à vontade. Porque é aquele negócio do arquétipo, aquela concentração que muitas vezes você não presta atenção. Mas é a mesma coisa que com comida. Você come com os olhos. Antes de você ouvir o que uma pessoa vai falar, você vai ver a expressão da pessoa para você perceber como que você se sente. Por isso que a pessoa que... Não, lógico, sorrindo sempre, senão a pessoa tem algum retardo, tá toda hora rindo. Tá chovendo, tá rindo. Tá no sol, tá rindo. Morre alguém, tá rindo. Né? Mas você tá sempre com uma fisionomia leve. Você deixa mais leve o ambiente. Isso é óbvio, né? É óbvio. Muito bem. Amigos ouvintes, muita atenção para esta orientação. Espíritas, amai-vos, este o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este o segundo. Com esta frase, o Espírito de Verdade nos adverte sobre a importância do estudo para a aquisição de valores elevados. Por isso, vamos empreender o estudo sério da doutrina espírita. Mas, atenção, comece pelo começo,

Bem, amigos, estamos de volta depois dessa linda e motivadora mensagem na voz do saudoso médium mineiro, na doce voz do saudoso médium Chico Xavier. Nós estamos então prontos para o segundo bloco do programa Visão Espírita dessa noite do dia 15 de janeiro de 2020. Lembrando que no segundo bloco nós estudamos a obra O Evangelho Segundo o Espiritismo. Avançamos hoje para o capítulo 28 e itens 64 a 66. Estamos na sessão de preces e hoje então a gente vai estudar a prece pelas almas sofredoras que pedem preces. Prefácio. O prefácio é sempre uma abertura de Allan Kardec e depois é a prece em si. Para se compreender o alívio que a prece pode proporcionar aos espíritos sofredores, faz-se preciso saber de que maneira ela atua, conforme atrás ficou explicado. Aqui ele faz referência ao capítulo 17, itens 9, 18 e seguintes. Isso é, nesse capítulo ele já abordou os efeitos da prece. Mas aqui, daqui a pouquinho, nos comentários, a Maria Antônia e o Alex poderão falar também sobre isso. Continua o texto de Kardec. Aquele que se ache compenetrado dessa verdade, ora com mais fervor, pela certeza que tem de não orar em vão. Vamos então à prece. Deus, clemente e misericordioso, que a tua bondade se estenda por sobre todos os espíritos que se recomendam às nossas preces, e particularmente sobre a alma de... Aqui é para colocar o nome da pessoa que a gente está orando. Bons espíritos, que tendes por única ocupação fazer o bem, intercedei comigo pelo alívio deles. Fazei que lhes brilhe diante dos olhos um raio de esperança e que a luz divina os esclareça acerca das imperfeições que os conservam distantes da morada dos bem-aventurados. Abri-lhes o coração ao arrependimento e ao desejo de se depurarem, para que se lhes acelere o adiantamento. Fazei-lhes compreender que por seus esforços podem eles encurtar a duração de suas provas. Que Deus, em sua bondade, lhes dê a força de perseverarem nas boas resoluções. Possam essas palavras, repassadas de benevolência, suavizar-lhes as penas, mostrando-lhes que há na terra seres que deles se compadecem e lhes desejam toda a felicidade. Posso entrar? Pode fazer o comentário. Aqui é interessante, Maria Antônia, vou até iniciar aqui, mas falar sobre os efeitos da prece, porque Kardec comenta aqui, né, que ele já havia explicado lá atrás. Mas então, quais são os benefícios da prece, de fato, sobretudo, e veja aqui é pelas almas sofredoras e tem que pedem preces, então tem um fator específico importante, aqui, né? Tem. Então, acho que assim, nos programas anteriores, como esse capítulo ele vem a cada programa numa abordagem de um momento do Evangelho segundo o Espiritismo, e que Kardec realmente já enfatizou a importância que tem a realização da prece. Então, quando nós falamos da prece, é importante nós lembrarmos que a prece nos leva à conexão mental com a espiritualidade, e aqui quando nós falamos espiritualidade é com Deus, com Jesus e com os espíritos amigos, e que essas vibrações nossas, elas atingem tanto, eu diria, tanto no plano horizontal quanto no vertical, né? Quando se pensa em termos de radiação das nossas vibrações, dos nossos pensamentos. E a importância da prece é porque durante o momento que nós realizamos a prece, nós precisamos nos desconectar com todas as situações de ordem material que nos cerca. Por isso que muitas vezes, quando nós estamos muito preocupados com situações terrenas, nós temos maior dificuldade de realização de preces, porque exige de nós um esforço de concentração, de prestar atenção, porque quando nós falamos em concentrar, é prestar a atenção naquilo que nós estamos, com o qual nós estamos conectando, com Deus, com a espiritualidade, e ao mesmo tempo, nesse momento, nós concentrarmos todos os nossos pensamentos, o nosso pensamento, nesta necessidade da prece. Então, quando nós falamos em prece, nós estamos falando dessa conexão nossa com a espiritualidade. Diferente de outras linhas religiosas que tratam da oração, tratam da reza, que são coisas bastante distintas, né? Então, quando nós falamos em prece na doutrina espírita, nós estamos falando dessa ligação mental nossa com o plano mais alto, com Deus, com Jesus. E que muitas vezes nós não conseguimos ter essa conexão direta com a fonte divina, mas as nossas preces chegam ao plano espiritual, elas são ouvidas e elas são consideradas nos nossos pedidos. Tem um artigo de Joana de Ângeles que ela realmente fala do papel da prece e de como que se trata com esse assunto da prece na espiritualidade. Que as preces, elas são as nossas, a gente realiza a prece para louvar, para agradecer, né? E a grande maioria realiza a prece para pedir, para fazer pedidos de socorro, de auxílio, de resolver coisas de ordem psíquica, de ordem espiritual ou mesmo de ordem material. Mas aqui existe um aspecto muito importante no assunto de hoje. Tem uma pincelada geral na questão da prece, até porque Kardec remonta isso. Mas o que nos chama atenção na questão da prece de hoje é que nós estamos tratando de uma prece que é realizada para alguém encarnado ou desencarnado, que solicita esse pedido de ajuda. Porque quando alguém se vê em situações difíceis, esse alguém, em geral, pede vibrações, pede oração para alguém. E é muito importante nós entendermos que quando alguém está pedindo é porque está sentindo necessidade. E ao sentir necessidade, já está abrindo um canal de comunicação diante da sua necessidade. Está se propondo a receber. Está manifestando interesse em receber. Porém, quando se pede para alguém fazer uma prece, é muito importante nós entendermos que nós é que devemos fazer a prece. Justamente porque a prece abre esse canal de comunicação, nos permitindo receber as energias diretamente da fonte e os nossos pedidos serem dirigidos ao alto de acordo com aquilo que de fato nós desejamos. Porque muitas vezes alguém pede assim, você faz uma prece por mim? Mas o quanto que essa pessoa realmente está desejosa de receber esse auxílio do alto? E se ela está desejosa, ela é a primeira pessoa a ter o interesse em receber. Apesar de ela pedir, apesar de ela solicitar o socorro, isso é um bom indício de que ela acredita que ela possa receber o auxílio, sim. Mas é muito importante, principalmente nós que estamos encarnados, e lembrar que somos nós que somos responsáveis por nós mesmos e pelas nossas conquistas. E que ao realizarmos uma prece, nós que temos o dever de fazê-lo. E não transferir essa responsabilidade para outras pessoas. E um outro aspecto importante disso é que em algumas situações as pessoas pensam que se ela comprar esse trabalho de alguém, ou seja, pagar, que é muito comum em outras religiões como o catolicismo, de se pagar para realizar uma missa para a alma de alguém, né, assim que é tratado, que isso não tem muito sentido, porque alguém que já desencarnou já recebeu a assistência necessária e que vale muito mais a pena essa pessoa receber as vibrações, o carinho, a prece dirigida pelos seus familiares, pelas pessoas com as quais ela tem vínculo, porque isto carrega a energia, a fraternidade e o amor daqueles por ela, e ela vai se sentir confortada, consolada, amparada com este aconchego que a prece oferece. Mas quando às vezes o espírito está em desespero, às vezes se ela, desencarnado ou não, vem pedir esse socorro. E nós jamais devemos negar esse auxílio, mesmo sabendo que a responsabilidade é dela. Nós não devemos, porque é falta de caridade nós negarmos esse ato de amor através da prece, né? E, então, quando nós oferecemos a nossa contribuição por meio da nossa prece, nós estamos acolhendo o próximo, estamos exercendo a fraternidade, estamos exercendo o amor e estamos colocando diante de Deus o nosso compromisso de amor fraterno para com o outro. Alex, a gente vê aqui que ele começa pedindo que a bondade de Deus se estenda por todos os espíritos. E particularmente sobre a alma de alguém. Então, como funciona essa prece que se recomenda a todos os sofredores? Nós, no Espiritismo, costumamos fazer uma coisa que chamamos de vibração, né? Vibração aos enfermos. Como se dá o efeito disso? Porque algumas pessoas realmente indagam sobre isso. Ah, a gente está lá na Casa Espírita falando, olha, que as nossas vibrações alcancem os hospitais, os enfermos, né? Parece, às vezes, uma vez uma pessoa me falou, parece aquela Miss falando que deseja paz mundial, né? Mas como, de fato, o mecanismo opera? É, prece e vibração, apesar de quando você realiza a prece, você modifica a vibração das ondas que são emitidas, de fato, parecia que... Mas, de certa maneira, a gente não está falando da mesma coisa. Porque fazer a prece é você desejar o bem, eu posso desejar o bem para o mundo inteiro. Mas eu emitir uma vibração proporcional para todos, isso é impossível. Porque tem um limite vibratório. Por exemplo, eu posso vibrar pela minha família, por uma pessoa que está distante, mas existem limites. É por isso que antigamente se fazia, ainda faz hoje, na Rádio AM, o Ângelus. Que as pessoas, às 18 horas, tocavam Maria e as senhoras pegavam e oravam para Nossa Senhora. Todo mundo junto, todo, né? Todo mundo junto. Porque daí junta, forma uma corrente, né? Junta um quilo de vibração aqui, um quilo de vibração lá, um quilo de vibração lá, faz a chamada corrente, né? Que tem mais força, mais pessoas orando junto. O próprio Kardec fala disso em O Livro dos Médiuns, quando ele fala a respeito do feixe, que quanto mais junto, mais forte ele se mantém, que é um trabalho mediúnico e as pessoas trabalharem uníssono. Esse é o objetivo. A prece feita em conjunto, várias pessoas, elas alcançam fluidicamente maior proporção. Uma pessoa sozinha, ela tem menos. Por exemplo, eu vou orar agora e desejar, vou enviar energia, vibração para o Irã, que está começando uma guerra, suponhando que isso estivesse acontecendo. Eu não vou conseguir ter essa força para todos. Eu vou fazer uma prece, pedir que os espíritos intercedam, que é uma coisa diferente, mas a minha vibração tem uma limitação. Assim como eu não posso aplicar paz em 100 pessoas. Eu vou conseguir aplicar... A minha energia vai chegar ao mesmo tempo umas 10, no máximo, se eu estiver muito bom naquele dia, mas não vou aplicar em 100. É por isso que tem um conjunto de aplicadores de paz para poder cada um, né, endereçar a sua energia para fazer seu trabalho. Então, são duas coisas totalmente diferentes. Por isso que quando você faz o Evangelho no Lar, você pode desejar o bem de um grande conjunto, de uma massa, mas a vibração vai para quem está mais próximo, que é o seu limite vibratório. Bem, nós temos aqui o item 66, que é uma segunda prece. A gente vai ler também para depois vocês comentarem. Nós te pedimos, Senhor, que espalhes as graças do teu amor e da tua misericórdia por todos os que sofrem, quer no espaço, como espíritos errantes, quer entre nós, como encarnados. Tem piedade das nossas fraquezas, falíveis nos fizeste, mas dando-nos capacidade para resistir ao mal e vencê-lo. Que a tua misericórdia se estenda sobre todos os que não hão podido resistir aos seus maus pendores e que ainda se deixam arrastar por maus caminhos. Que os bons espíritos o cerquem, que a tua luz lhes brilhe aos olhos e que, atraídos pelo calor vivificante dessa luz, eles venham prosternar-se a teus pés, humildes, arrependidos e submissos. Pedimos-te, igualmente, Pai de misericórdia, por aqueles dos nossos irmãos que não tiveram forças para suportar suas provas terrenas. Tu, Senhor, nos deste um fardo a carregar e só aos teus pés temos de o depor. Grande, porém, é a nossa fraqueza e a coragem nos falta algumas vezes no curso da jornada. Compadece-te desses servos indolentes que abandonaram antes da hora o trabalho. Que a tua justiça os poupe e consente que os bons espíritos lhes levem alívio, consolações e esperanças no futuro. A perspectiva do perdão fortalece a alma. Mostra-a, Senhor, aos culpados que se desesperam e, sustentados por essa esperança, eles aurirão forças na grandeza mesma de suas faltas e de seus sofrimentos, a fim de resgatarem o passado e se prepararem para conquistar o futuro. Maria Antônia, eu vou pedir para você comentar, mas eu vou fazer abrir aqui um assunto, um tópico, talvez. Nas duas preces, ele invoca os bons espíritos em auxílio. Então, ele pede que os bons espíritos, aqueles que se ocupam dessas tarefas, vão, visitem e ajudem a pessoa a se arrepender. Que ajude aquele que está sofrendo a se arrepender. Essa chamada aos bons espíritos, quem são esses espíritos? Onde eles estão de verdade? Eles estão aqui entre nós? Eles estão nas zonas de sofrimento, no umbral, como nós vimos, por exemplo, lá em nosso lar? E outra coisa, eles precisam de nós para isso? Isso é importante. Isso é, faz diferença para esses bons espíritos? Eles não poderiam, sabendo da tarefa deles, realizar esse trabalho sem o nosso concurso? Bom, os bons espíritos são bons, são sempre os bons mesmo, né? E quando nós falamos em bons, são espíritos que já se distanciaram bastante moralmente do estágio em que nós estamos. Eles estão em estágios de mais elevados do que nós, do ponto de vista moral, de amorosidade e espiritual. Então, quando nós nos reportamos a esses espíritos, nós estamos reportando ao grupo de espíritos que se dispõe ao trabalho do auxílio ao próximo no plano espiritual, né? Que não necessariamente tenha que ser o nosso protetor. Mas entre esses bons espíritos tem os protetores, que cada um de nós temos um protetor espiritual. E aí é preciso entender um pouco a dinâmica de quando nós realizamos a prece. Porque é como se fôssemos mentalmente, o nosso pensamento durante a prece é como um sol que irradia para todos os lados, né? E que pode ser mais intenso ou menos intenso conforme o sentimento, a carga de sentimento positivo que nós estamos colocando naquele momento da oração. E quando eu digo como um sol, então esse pedido, esse desejo, quando é feito a prece, com um desejo ardente mesmo, que esses estados, que esses espíritos sejam auxiliados por esses bons espíritos, então esse grupo, daí tem o grupo de espíritos que são os protetores de cada um de nós, tem regiões da espiritualidade que são assistidas por esses grupos de espíritos que, de fato, acompanham esses espíritos sofredores, né? E segundo Joana de Anjos, nessa matéria, ela disse assim, que as nossas preces, elas são elevadas, chegam no plano espiritual, e existem grupos de espíritos que têm funções específicas. É como se fosse um departamento. Um departamento no plano espiritual. Responsável por receber as preces e processá-las. E as nossas preces, elas são como se fossem correspondências aqui na Terra que nós enviamos. Só que elas chegam de forma muito rápida, porque é pensamento a pensamento. Então, quando os nossos pedidos atingem esse departamento do plano espiritual, eles são recebidos, são registrados, e aí existe um outro grupo de espíritos que vão avaliar o pedido que foi feito e que, conhecendo as condições do espírito, vai verificar se aquele espírito tem o merecimento de receber naquele momento aquilo que está sendo pedido. Mas, independente dele ter ou não merecimento, ele será assistido. Mas que a solução do problema não está porque foi feito o pedido, mas está no toque da alma daquele espírito. No toque do espírito daquele indivíduo que está desencarnado. Então, às vezes, ele está vivenciando uma experiência numa região de sofrimento. Ele não percebe que está sendo assistido por esse grupo de espíritos, né? É como os suicidas, por exemplo. Às vezes ele está sendo assistido, ele está sendo acompanhado por um grupo de espíritos que estão ali naquela região de sofrimento, mas ele não percebe, ele não vê, ele não percebe a existência dessa assistência. Ele só vai perceber quando ele tiver consciência e se despertar, e aí ele se voltar para Deus e pedir o socorro. Aí mentalmente abre essa barreira que ele tem e ele começa a perceber essas entidades ao lado dele. Voltando para a questão da prece, então. Então, essas preces, eu faço uma prece aqui no plano terreno, por alguém que eu sei que desencarnou pelo suicídio. As minhas vibrações feitas todos os dias, elas serão enviadas, os meus pedidos serão recebidos, e muitas vezes, porque eu faço todos os dias esse pedido, naquele momento estão sendo registrados esses pedidos e serão considerados para atender a solicitação para aquele espírito. Por outro lado, por que eu usei o termo sol? Porque ao mesmo tempo em que existe um mecanismo de trabalho para aproveitar essas vibrações que eu estou mandando por meio da prece, as minhas vibrações também acalmam a alma daquele desencarnado. Isso diretamente, pelo suicídio, né? Isso diretamente. Que chega diretamente, né? E a gente sabe disso. Por meio do fluido cósmico. Né? Isso. A gente sabe disso. Tem um exemplo no livro Semeador de Estrela do Chico, do Divaldo, e que ele relata a experiência de um espírito de uma senhora que se suicidou na linha do trem, e que quando ele teve a notícia a respeito dela, ele ficou muito chocado e passou todos os dias às 5 horas da manhã a orar por ela. E por incrível que pareça, aí depois, mais tarde, ele foi informado e ela, inclusive, fez contato com ele agradecendo, porque os momentos em que ele fazia essa prece, na madrugada, quando ele se levantava e fazia as preces, incluindo ela nas suas orações, aquele momento era o momento que ela sentia um refrigério na sua alma e desaparecia o barulho dos ferrolhos da linha da roda do trem que macerou o corpo dela. Daí ela só... E daí que momento é que vai se resolver? Então, eu faço o pedido e não resolve? Resolve sim, porque ela se acalma. Mas abreviar o tempo dela está muito de acordo com o merecimento dela. E aí isto vai ser avaliado nesse departamento de preces. O tempo vai depender também do arrependimento dela, do pedido que ela própria fizer a Deus para ser socorrida. Tem uma série de situações, mas objetivamente, do que trata esse assunto, é muito importante que façamos essas preces, porque sim, elas serão aproveitadas sempre. Com certeza. Alex, um trabalho mediúnico, um espírito, às vezes, que foi levado ali, então, baseado no que a Maria Antônia acabou de comentar, de repente já é um espírito, então, que já está há muito tempo lá, recebendo preces, recebendo vibrações, Aquele momento é o momento, então, que ele foi atendido, é isso? Ele já foi atendido lá onde ele está e ele foi levado, por exemplo, como parte para ele, seria interessante, do processo de recuperação, ele vai ser levado até um trabalho mediúnico para conversar com o encarnado. Explique para a gente se é mais ou menos isso. Sim, porque os espíritos superiores, eles não precisam da nossa solicitação para auxiliar quem precisa, não é? Podem fazer eles por conta deles. Fazem, né? Porque da mesma forma que nós sentimos afeto e misericórdia, eles também sentem numa proporção muito maior. Mas o que acontece? Como a Maria Antônia falou, quando eu peço, eu também envio energias e eu também envio meu sentido de solidariedade pela modificação daquele ser, porque a prece ela tem o caráter de influenciar as pessoas de forma fluídica, quando eu envio vibrações, na forma oral, quando eu falo, não é? E na forma mental, quando eu modifico pensamentos. Então a prece ela tem um caráter muito profundo. Quando esses espíritos chegam ao trabalho mediúnico, já foi feito um trabalho muito grandioso anterior. É muito grandioso o trabalho que é feito. Vamos dizer que a espiritualidade faz 80% do trabalho e leva para a gente fazer 20%. Porque o que acontece? Muitas vezes é importante o espírito ele se manifestar no trabalho mediúnico, coisa que não precisaria, eles poderiam esclarecê-lo no mundo espiritual. Mas quando um médium incorpora o espírito ao contato com o fluido do médium, do corpo do médium, há o chamado choque anímico. E aquele espírito se sente mais vivo. Muitas vezes é um suicida. Nós vemos nas obras que os suicidas, como eles têm energia a mais, porque eles partiram antes da hora, eles são sugados por vampiros no mundo espiritual. Isso é muito comum acontecer. Então eles ficam num estado sugado, um estado exauridos. E quando nesse choque anímico eles se sentem mais vivos, um espírito que morreu através de um acidente gravíssimo e não tem noção da sua situação, um espírito criminoso que cometeu muitos crimes, que está no mundo espiritual, sintoma de culpa e arrependimento. Esse sentir-se vivo, esse choque anímico, vai fazer muito bem ao espírito para que ele possa estar mais lúcido para terminar o seu esclarecimento e tudo aquilo que for necessário a ele. Não é? Então é de suma importância. Tá. Alex, outra coisa. Aqui, nas duas preces, a gente viu que Kardec falou aos bons espíritos, né? E a gente sempre está falando aqui de forma genérica. Mas eu também já acompanhei, é muito comum muitas vezes alguns irmãos utilizarem-se de nomes especificamente, né? Nessa prece. Por exemplo, evocar, no caso, o espírito de Bezerra de Menezes para ajudar. Maria. De Maria. Né? Enfim, de um espírito que ele se afinize, um espírito qualquer que ele se afinize. É necessário ou desejável fazer isso? Né, definir quem você quer que cuide daquela questão? É desnecessário. Isso daí é foi culturalmente engendrado que a gente se dirija a esse, aquele ou aquele outro. É porque uma casa espírita, por exemplo, tem um patrono espiritual, geralmente pede-se para aquele patrono da casa espírita. Sim, é a mesma coisa que na Terra nós temos quase 8 bilhões de pessoas. Imagina que 5 peçam por Maria. Imagina. O grupo católico do mundo peça por Maria, imagina que trabalho que ela vai ter, porque ela delega o poder também. Então, não tem problema a pessoa endereçar, mas é desnecessário. O André Luiz, no livro Entre a Terra e o Céu, né, um mentor, ou explica que quando acontece esse fato, acontece o chamado, a prece ela é refratada. Por exemplo, eu peço por Maria, mas não é Maria que vai resolver, porque ela delega poder, tem uns departamentos, porque, né, apesar da ubiquidade que os espíritos superiores têm, então os outros não fazem nada. Então a prece que eu envio para Maria é refratada para um espírito desses departamentos mais próximo, para que possa realizar o pedido, porque senão a gente fica sem serventia, né? Imagina se todo mundo procurar o Divaldo e o Chico, não procurar o Alex, Maria Antônia e o Wilson, aí fica difícil, nós não trabalhamos. Então ela é refratada, né? Muito bem. Bom, vamos seguindo com o nosso programa. A conversa está muito boa. A gente poderia ficar aqui muito mais tempo. Olha, poderia explorar ainda esse assunto, mas tem outro assunto pela frente. Vamos agora agradecer os nossos patrocinadores. Lembrando que a União Rádio Web é um projeto vinculado à USE, a União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Piracicaba, e é mantida com a colaboração de um grupo de abnegados companheiros, de amigos, que, unindo esforços, tornam possível que a mensagem de amor, e de consolação da doutrina dos Espíritos possa alcançar os corações que dela necessitam. Nós então agradecemos a esses amigos que colaboram, cada um com uma quantia, não importa quanto, pequenina. É bom que vocês saibam que nós estamos aqui, olha, hoje, Wilson Garcia, Alex Bonafini, Maria Antônia Paduan, estamos aqui porque vocês nos oferecem essa oportunidade. Então nós somos gratos, porque se tratamos de assuntos aqui do estudo da doutrina e esses programas são depois levados a tantas outras pessoas, então é pela ação de vocês, né? Sintam-se parte deste projeto. E agradecemos também a UZI, lá de Santa Bárbara do Oeste, que é quem patrocina o programa Visão Espírita na edição de domingo. Lembrando que o programa Visão Espírita vai ao ar todos os domingos a partir das 9h30 da manhã e todas as quartas-feiras a partir das 19h30. E para acompanhar depois cada centavo da utilização do recurso que você doou, você pode acessar uniãoradioweb.com.br/prestação de contas ou pelo seu aplicativo. Você vai ali no botãozinho superior esquerdo, procura ali prestação de contas, você vai ver o lançamento de centavo por centavo de tudo que é pago, de tudo que é comprado. Então você tem a certeza da boa utilização do seu dinheiro. Lá no site também você tem o número da conta para poder fazer o depósito, né? Eu acho que pode depositar qualquer valor, 10 reais, 20 reais, 50, 100, 1000 reais, aquilo que você puder e desejar, com certeza. Falamos de alegria hoje, então nada melhor do que uma música muito alegre. Vamos ouvir então Gonzaguinha com a canção O Que É, O Que É. Da resposta das crianças é a vida, é bonita e é bonita no gogó. Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Ah, meu Deus, eu sei que a vida devia ser bem melhor e será. Mas isso não impede que eu repita: é bonita e é bonita. Com a Bem, amigos, estamos de volta para o terceiro bloco do programa Visão Espírita dessa noite. E no terceiro bloco nós vamos dar continuidade no que começamos a estudar a semana passada. Nós começamos a falar sobre o passe espírita. Começamos a falar sobre o passe espírita. E era o Luiz Guimarães que estava conosco, então ele já definiu ali no programa passado o que é o passe, quem são os passistas, né? Quem são essas pessoas especiais aí ou não que aplicam o passe. E nós identificamos, né, Alex, Maria Antônia, que na aplicação dos passes, em casas espíritas diferentes, pessoas diferentes, existem algumas pessoas que têm modos diferentes de aplicar o passe. Alguns posicionam na frente da pessoa, outros atrás, outros com a mão fixa em cima, outros se movimentam de alguma forma. Mas a pergunta é, existe diferença entre os passes aplicados por médiuns diferentes? Porque muitas vezes acontece que a pessoa que vai receber o passe, ela se afiniza mais com um determinado médium, e ela começa a pensar, ah, o passe daquele médium lá é mais forte do que daquele outro. Né? Isso tem fundamento, Alex, Maria Antônia? Então, eu vou dizer para você que se esse problema ocorre, é um problema de gestão do centro espírita. Porque para evitar que isso aconteça, é necessário padronizar o tipo de passe. Porque quando nós estudamos os passes, existem diversas técnicas de aplicação de passe. Então, se um aplica diferente do outro, muitas vezes aquele, por fazer mais movimento que o outro, vai chamar atenção. Ou por ser uma pessoa conhecida, ou por ser uma pessoa que ele tem mais afeto. Por isso é que você forma uma fila e você é direcionado para receber o passe daquele que tiver disponível, né? Justamente para você não escolher. Porque, em realidade, o passe que nós realizamos é o chamado passe misto, que é uma parte nossa e uma parte dos espíritos. E a pessoa vai ser beneficiada na medida de seu merecimento, da sua necessidade e da sua fé. Então, é mais responsável pela recepção do passe, pela qualidade do passe, quem recebe do que quem aplica. Não que quem aplique não tenha qualificação, tem que ter qualificação. Mas a pessoa que recebe, ela pode ser receptiva ou não. Então, não tem essa de escolher quem aplica ou quem deixa de aplicar. Mas a casa tem que ter uma padronização da técnica de aplicação de passe para que todos façam igual, para que um chame mais atenção do que o outro. Simples assim. Isso é, se a pessoa senta lá para receber o passe, Maria Antônia, e fica pensando, ah, eu tenho que chegar em casa logo, porque eu tenho que levar o cachorro no veterinário, eu tenho que buscar não sei o que no mercado, sentado ali na cadeira de passe, pode ser Jesus Cristo na frente dela. Não é? Certamente não vai beneficiá-la, né? Porque ela não está nem com condições de receber, porque ela está fechando os seus canais de possibilidade de recepção energética do passe, né? Porque a gente sabe que a assimilação do passe é uma energia que depende do médium. E como o Alex falou, é a atuação do plano espiritual, dos espíritos ali presentes e a energia do médium. Agora, também depende das condições de abertura. Quando eu digo abertura, é de quanto que a pessoa realmente está concentrada, prestando e desejando receber aquela assistência. Então, nesse exemplo que você fala, aí eu quero tomar passe, mas eu estou com pressa, porque eu quero ir embora, porque eu preciso fazer tal coisa. A pessoa não está está de corpo presente, mas o espírito ausente dali. Como é que vai receber? Porque o passe não é para o físico da pessoa. O passe, em primeiro lugar, é para o espírito e o perispírito da pessoa. Porque a energia que vai atuar é justamente esse padrão energético. Então, isso aí, até a próxima pergunta já é isso já. O passe, ele atua sobre que áreas? Nós sabemos que o ser humano, a gente pode dividir de forma, assim, superficialmente em parte fisiológica, né, física mesmo, psicológica, mental e espiritual. Três setores, assim, de forma genérica. De que maneira o passe atua nesse ser integral? Vai agir sobre todas as áreas. Vai agir sobre o corpo físico, o perispírito e sobre o espírito. Porque ele tem a função anestesiante, calmante. Ele tem a função de agir sobre a mente para deixar a pessoa mais lúcida. Porque quando nós formamos tormentas mentais, nós produzimos energias nocivas. Que tem uma passagem que estava tendo um problema sério. Uma mulher chegou muito atormentada, houvera brigado com o marido no centro, na casa espírita da Prece, Uberaba. E Bezerra de Menezes a distância, aplica um passe naquela mulher, que é o passe espiritual, e aí ele pede para o Chico dar uma olhada e sai uma energia negra do ouvido da mulher por causa da confusão. Então ela estava com a mente atormentada. Então o passe limpou a mente para que ela pudesse ter lucidez, que ela chegara atormentada na casa espírita. E age, obviamente, sobre o sistema endócrino, sobre o sistema nervoso, age sobre os órgãos, aí realizando a terapêutica necessária, muitas vezes até curando, dependendo da necessidade, dependendo do merecimento e dependendo de inúmeras circunstâncias, porque é difícil cravar, eu vou conseguir algo com o passe, porque a gente não sabe o que a pessoa precisa e a gente não sabe o que o plano espiritual tem reservado para aquela pessoa. Que há um planejamento em cima de tudo. Existem circunstâncias anteriores e atuais que vão definir causas atuais de aflições, causas anteriores de aflições. Então, nós não temos, eu vou fazer tal coisa. É impossível isso. Só Deus o sabe. Eu queria fazer uma observação, porque é importante o que o Alex falou agora, porque atinge todos os três setores nossos, espírito, perispírito e físico. E anteriormente eu disse que essencialmente o passe vai atuar sobre o espírito e o perispírito. Na verdade, eu coloquei sobre o nível psicológico, né? Espiritual e físico. É. Porque assim, ó, embora o passe sempre atua nos três setores, porém é preciso que quem está ali deseje receber. Agora, se alguém está presente, mas não está presente... Está presente de corpo, mas está preocupado com outras coisas. Quer dizer, então, aproveitando o que menos importa é o passe ali para aquela pessoa. Então, ela não vai ser beneficiada. Aproveitando o seu comentário, Maria Antônia. Então, aproveite e fale sobre isso. E o passe à distância? Como funciona, então, se a pessoa não está ali? Como ela deve estar? Por exemplo, uma mãe vai lá na casa e fala, o meu filho está em casa. Dá para aplicar um passe nele? Como funciona isso? Dá e é possível ser feito isso, né? Vai depender muito do quanto esta mãe e essa criança têm condições, né? Ou mesmo um adulto. A gente já viu situações de ter, assim, a criança muito agitada, ou o adolescente, às vezes até usuário de droga, né? Mas o desespero daquela mãe é tanto, a vontade, o desejo é tanto, a fé daquela mãe é tanto, que quando ela vai ao centro e é pedido... Ela pede esse passe, essa assistência à distância, ela é atendida, né? E às vezes, por momentos, aquela criatura se acalma. Mas por que é recomendado que ela volte, que ela faça um tratamento? Por quê? Porque aquele espírito que está recebendo, ele não está conectado, ele não está receptivo. Então, é necessário que seja... feito uma série de tratamentos para que vá quebrando essa resistência do espírito que está lá longe. Entendi. É possível ter o passe à distância, sim. Só que tem que ter condições específicas para que isso ocorra. Condições para aquele que vai receber. E as condições, muitas vezes, precisam ser repetitivas para quebrar essa resistência, essas dificuldades energéticas que ele está tendo, que leva, inclusive, ao desequilíbrio dele. Certo. Claro, claro. A gente até indica nesse caso, né, Wilson, as pessoas, ou mesmo quem manda o nome do trabalho mediúnico, que um dos objetivos do trabalho mediúnico não é só a desobsessão, que muitas vezes não tem obsessão. Muitas vezes é uma auto-obsessão, uma situação desarmoniosa, desequilibrante. Que a pessoa esteja, naquele período que vá se fazer a prece, ela esteja concentrada. Porque imagina, 8 horas da noite, começa o trabalho, eu estou orando para aquela pessoa. Ela está em casa tomando cerveja, assistindo jogo de futebol, gritando... Não vai resolver. Muitas vezes a gente ia até lá no Bosque do Lenheiro fazer visita, junto com um grupo de sábado, e muitas vezes a casa, as pessoas pediam prece, você fazia prece, eu estava conversando com a mulher, com a mãe, e tinha um outro tomando cerveja aqui no cômodo do lado, o outro assistindo televisão, aí você chamava a pessoa a aplicar o passe, mas você sabia que eles não estavam concentrados naquele objetivo, você fazia por fazer, mas eles estavam refratários, estando presente. Imagina estando ausente, não é? É óbvio que existem certas circunstâncias, como a Maria Antônia falou. A mãe está desesperada, o filho está passando uma penúria. Você não vai deixar de auxiliar. Não, você vai e fazer. A vibração não é que não vai chegar, ela vai chegar. Mas tem que ser repetitivo para ir aos poucos fazendo efeito, né? Perfeito. E, bom, como a gente citou a abrangência do passe, tanto físico, o Alex até comentou sobre a possibilidade da cura de doenças físicas mesmo, a pessoa deve deixar de fazer um tratamento médico, de tomar um remédio que está tomando para fazer o tratamento do PAS? Não. Ou mesmo de, se ela está fazendo um tratamento psiquiátrico ou com psicólogo, ela deve continuar com esses tratamentos, sempre? Sempre. Essa é a orientação espírita. Toda casa espírita que realmente leva a sério as orientações do plano espiritual nunca recomendou que se deixe de fazer o tratamento terreno. Por quê? Porque, inclusive, nós temos que considerar o seguinte, a medicina terrena evoluiu, está evoluindo, e ela está aqui justamente para atender os espíritos encarnados. Então, se uma pessoa está aqui encarnada e ela necessita da assistência médica, ela vai precisar continuar o tratamento médico. Assim como o tratamento psicológico, assim como outras vezes alguns outros tratamentos alternativos são adotados, o tratamento espiritual é mais uma forma de tratamento, que aliás ele complementa o tratamento médico terreno e vice-versa. Muitas vezes você recebe dentro da casa espírita uma pessoa, eu já tive muita oportunidade de fazer isso, né, em atendimento fraterno. Você vê que aquela pessoa é portadora de alguma doença. Então, ela chega na casa achando que o problema dela é obsessivo, que ela está com algum problema espiritual, e ela acha que só aquilo vai resolver. Então, a gente precisa tomar muito cuidado, principalmente quem faz tratamento, atendimento fraterno, de não dar orientação para só ir no tratamento espiritual. É não, necessário não fazer o complemento. E não generalizar os diagnósticos, né? Tudo é obsessão, não pode ser assim. Exatamente. Assim. Então, vocês falaram muito aí sobre tratamento. Então, tratamento é uma coisa contínua. Aí, daí surge a pergunta. Então, a pessoa tem que receber o passe, ela tem que receber o passe todas as vezes que ela vai à casa espírita, isso é regularmente, ou chega uma hora que tem que está de alta? Assim, por exemplo, como identificar? Então, aí já é diferente, né, Wilson? Porque o passe, quando você vai à casa espírita e assiste uma palestra, a gente tem que entender que, no caso de um tratamento médico, o passe espírita é um coadjuvante. Ele não é o principal, não é o protagonista. Mas mesmo na casa espírita, o passe é coadjuvante. O principal é o esclarecimento. O objetivo do espiritismo é o esclarecimento. Então, o que acontece? A pessoa pode ou não receber o passe. E o passe, nós vamos chamar assim, que é um passe de assepsia. É a transfusão de energia fisiopsíquica, que é a definição do Emmanuel. Quando você vai lá, você está assistindo a palestra, você recebe o passe, o objetivo do passe é fazer aquela assepsia, aquela limpeza das energias que você absorveu ao longo do dia, em contato com as outras pessoas, ou que você mesmo produziu, que estão te atormentando, que te estão deixando, como se diz em outras linguagens, carregado. Então, você faz essa assepsia. Agora, se você tem uma problemática e é necessário fazer um tratamento, é diferente. Por exemplo, o próprio Kardec cita na Revista Espírita o caso de uma menina que ela passava por uma gripe terrível. Não fala que é gripe, mas era um problema respiratório, ela tinha muito muco, ela tinha 6 anos. Foi necessário várias visitas do Kardec até a residência da menina. Foram 8 ou 9 visitas de aplicação de passe. Ao término dessas semanas de aplicação de passe, a menina se curou e ficou bem. Lógico que ela devia estar sendo tratada com os medicamentos da época e o passe como coadjuvante auxiliou. Mas isso é um passe de tratamento, que é necessário ter uma equipe para fazer uma visitação, para fazer algo com mais sequência. Não é a mesma coisa que esse passe que a gente recebe na casa espírita. São funções diferentes. Diferentes, né? Alex, eu já recebi a visita, não de uma, mas de várias pessoas, né? Perguntando o seguinte, olha, tem algum trabalho, né, na casa que eu possa conversar com o espírito? Eu quero conversar com a entidade, né? Eu quero explicar para ela, eu quero que ela me oriente. Isso é necessário, porque tem casas que atendem, né, no passe e permite que a pessoa até converse com o espírito. Isto é, o passista atende mediunizado. Isso é possível, é necessário? Nossa, mas disso que você falou, tem um monte de coisa que acontecia antigamente que hoje nem pode mais acontecer. Por exemplo, antigamente, quando alguém atendia uma pessoa, era mediunizado. Eu, quando comecei no espiritismo, que eu atendia na minha casa, eu fazia isso. Que eu havia saído da Umbanda, ido para o espiritismo e era assim que se fazia, muito tempo atrás, se fazia. Mas não tem essa necessidade. Não tem essa necessidade, porque o nosso mentor, ele não é nosso capataz, não é nosso empregado para ficar na situação. Senão, qual a nossa função? por exemplo, casa espírita, que na diretoria, em vez de tomar decisão, tem que perguntar ao mentor da casa para saber o que fazer. Então, quer dizer que os homens não podem tomar decisão, tem que ser o espírito. Então, quer dizer que se o médium tiver num dia difícil e emocionalmente ele interferir na comunicação, a resposta vai ser péssima. Não é? E outra coisa, na câmara de passe, nunca se aplicar o passe mediunizado. Existe o passe que a pessoa realiza mediunizado? Existe esse tipo de passe, sim. Na Umbanda é comum, no Espiritismo raramente acontece, numa sessão ou outra que seja uma necessidade, algo raro acontece. O espírito, o médium incorporado com o espírito, às vezes o espírito quer aplicar o passe, ele vai aplicar o passe mesmo do mesmo jeito. Mas na câmara de passe não tem essa necessidade, e isso vai gerar o quê? Vai gerar a consulta. A pessoa vai receber o passe, vê que a pessoa está manifestando. Um espírito, ela já vai perguntar, viu, eu estou com um problema lá, preciso arranjar um serviço, pode me ajudar? Ah, estou com um problema lá com o namorado, você pode ajudar a voltar com ele? Então, sai do problema fluídico para consulta, que é o que o pessoal adora, pedir. Já pede na prece, aí pede na câmara de passe, aí pede no atendimento fraterno. E a gente esquece do que a gente tem que fazer, da nossa responsabilidade e da nossa conduta perante o que acontece. Muito bem, olha... Eu acho que dá tempo ainda da gente fazer a nossa poesia. Faltam 3 minutinhos, mas ó. Lei da Vida, do Espírito Maria Dolores, extraída da obra Encontro de Paz, pela psicografia do Chico Xavier. Indagas muita vez, alma querida e boa, como recuperar a fé perdida? Quando alguém te vergasta o coração e a vida, a ofender e ferir, a espancar e humilhar. Sai de ti mesmo e fita o mundo em torno. Todas as forças lutam, entretanto, a natureza pede em cada canto renovar, renovar. A noite envolve a terra em longa faixa, mas a terra em silêncio espera o dia, e o sol dissipa a névoa espessa e fria, simplesmente a brilhar. Alteia-se amanhã, o trabalho enxameia, do pó ao firmamento em novo brilho, ouve-se em toda parte o sagrado estribilho, renovar, renovar. A semente lançada ao barro agreste, sobre o assalto do lodo que a devora, mas o embrião resiste, luta e aflora, no anseio de ser pão e alegria no lar. A princípio é um rebento pobre e frágil, tolera praga e temporal violento, faz-se árvore linda e canta entre as notas do vento. Renovar, renovar. Arrebatada a pedra ao chão da furna, quer descanso, sem garbos de obra-prima. Contudo, o artista chega, corta e lima, a brumir e a sonhar. Ei-la, que escala os topos da escultura, e estátua em que se estampa a essência da beleza, diz a vida que a busca, encantada e surpresa, renovar, renovar. Assim também, alma querida e boa, se alguém te impôs ouvido, abandono e amargura, segue, serve e perdoa o golpe que te apura, esquecendo o desprezo e procurando amar. E ouvirás claramente, entre ascensões mais belas, ante a fé no porvir, luminoso e risonho, a própria voz do céu, ao restaurar-te o sonho. Renovar, renovar. Estamos chegando ao final de mais um programa Visão Espírita. Se você perdeu alguma parte, ou mesmo se deseja ouvi-lo novamente, ele será retransmitido às segundas, quartas e sextas-feiras ao meio-dia, às terças, quintas e sábados, às 4 da manhã e às 20 horas, e aos domingos, às 4 da manhã e às 12 horas. Lembrando que você também pode ouvir o programa Visão Espírita a qualquer hora pelo aplicativo, se o seu aplicativo for Android. Vai ali no botãozinho superior esquerdo, seleciona Arquivo, Programa 2020, e ali você vai ter todos os programas de 2020, do ano inteiro passado. Você pode ver e rever quantas vezes quiser. Sabe aquele programa? Ah, eu queria que o meu irmão, que a minha mãe tivesse ouvido. Então você pode instalar o aplicativo e ouvir o programa junto com seu irmão, junto com sua mãe. E o aplicativo agora permite que você avance, que você retroceda o programa. Então você pode ouvir vários pontos, pode ouvir o finalzinho que você gostou. Então não precisa ouvir o programa inteiro como tinha que fazer antes. Lembrando que o programa Visão Espírita está no ar desde 1999, portanto, já são mais de 20 anos, levando até você a mensagem de amor e de consolação da doutrina dos Espíritos. São seus integrantes, Alain Diniz Souza, Alex Bonafini, que está conosco aqui hoje, Álvaro Augusto Vargas, Francisco Mourão, Geraldo de Tarso, Luiz Pessoa Guimarães, a nossa amiga Maria Antônia Paduan e o nosso amigo Sérgio Aguiar, esses que participam regularmente. Apresentação e operação, este que vos fala, Wilson Roberto Garcia, na técnica também o nosso amigo André Sanson. Eu vou ficando por aqui, desejando a todos muita luz, muita paz, muita força diante das dificuldades da vida, e jamais nos esqueçamos que essas dificuldades são lições, né, a nos tornar cada dia melhores e mais preparados, a fim de que façamos brilhar a nossa luz e que sejamos a paz em nossas vidas e nas vidas daqueles que vivem conosco. Passo aqui as últimas palavras para Maria Antônia Paduan e peço para o Alex finalizar com uma prece. Queridos ouvintes, ao encerrar esse programa, queremos agradecer a atenção, o carinho e o estímulo para que possamos retornar em outros momentos, na próxima quarta-feira, né, com outros expositores, debatedores. Muito obrigada pela atenção, que Deus abençoe cada lar, abençoe cada coração conectado conosco. Obrigada, Wilson, e obrigada, Alex, pela companhia, pelo aprendizado de hoje. Eu queria agradecer de minha parte ao querido amigo polivalente Wilson, a Maria Antônia, aos amigos desencarnados que aqui estão conosco e aos ouvintes por terem nos ouvido e perdoem nossas falhas, nossos descaminhos. Mas que, graças a Deus, tivemos um programa de aprendizado, um programa feliz, um programa alegre, não é? Um programa útil para as nossas almas, para o nosso coração. E que todos nós possamos nos concentrar nesta prece para que possamos finalizar com chave de ouro tudo aquilo tanto que recebemos. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, Jesus, nosso amigo maior, bons espíritos, nós agradecemos profundamente pelas benesses recebidas nesta noite, pelas intuições engrandecedoras, por ter nos concedido circunstâncias positivas para a realização deste evento, pela quantidade de pessoas que puderam chegar às nossas palavras, os nossos pensamentos e nossos sentimentos, e por nós mesmos, por termos conseguido nos esforçar para estarmos aqui e termos recebido muito mais até do que doamos. Que acima de tudo, Pai, seja feita a vossa excelsa e divina vontade, não a nossa. Que assim seja. Você acabou de ouvir Programa Visão Espírita. Fique agora com a programação da União Rádio Web, semeando as sementes do amor.